Boat Voice. No 2, aprovado, pushback, acionamento, Luna 7 no 4, chame pronto para o táxi. Vai chamar, 7 no 4. O Gol no 7 no 4 poderia confirmar como recebe agora a Torre Salvador? Acabei de efetuar uma mudança de regulamento. Sigma 5, ciente de dados. Gol no 8, 9, 6, na escuta. 896 para João Pessoa, eu tenho 370 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Voo 896, autorizado para Sierra Bravo Juliette Papá, nível de voo 370 via Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5113, voo 896. Uno 3, cotejamento correto, gol 896. No portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Estabilizado, tá 3891. 3891, torre 1-8612, bom pouso. 26, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3892, final 3891, final do ILS. Boa noite, está 3891, tráfego vistado, ajuste no 020, check trem. Afirmo, permanece no 020, está 3170. Salvador, boa noite, WebJet 674650, bravo. Boa noite, 6746, acione identificação. Mantenha o perfil da chegada Mari descendo até 3 mil pés. O ajuste altímetro no 020, número 3 na aproximação. Para 3 mil, o 1020, o WebJet 6746. O 390, o senhor está pronto para cópia? Está pronto. Gol 1606, autorizado Sierra Bravo Kilo Golf, nível de voo 390, via Zulu 10 até Neuma após direto. Decolando a pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 120.8, transponder 5114, gol no 606. Aprovado 390 para Campina Grande, conforme a pista do 10, decolando a 10, subida Puca, Zipar. Pesou 1-0, Neuma direto, Campina Grande, aciona 5-1-1-4, controle 1-2-0-8. Cotejamento correto, gol no 606, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Boa tarde. No 4 para o táxi, 1-2-2, 2 horas. 1-2-2, 2 horas Recife copiado, táxi aprovado via engine alfa, deu ponto de espera pistola 0, ajuste no 020, chame pronto para o decolagem no ponto de espera pistola 0, vamos no 7, no 4. Engine alfa, chama pronto, no 4. Продолжение следует... Salvador, muito boa noite, é o F-897, informação Bravo, cruzando nível 2, 1-0, decisão 7-0, autorizado. O Webjet 5897, aciona identificação, chegada lá. Mari, mantém um perfil descendo até 4.000 pés, número 4 na aproximação. 5897. Perfil número 4, chegada Mari até 4.597. Colo 7 pro 4, ali mantém a pistão no zero. Vai. 994, 1 minuto pra 4, Marcelo, senhor. Tá 3891 no solo, os 28, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado de Alfa, Juliette, até remoto do pátio principal, nesta frequência 3891. Alfa, Juliette, mostra no pátio principal. Gol no 994, pronto para cópia. Gol no 994, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, via Whisky 58 até Orágua, após direto. Nível de voo aprovado 350, decola da pistão no zero. Primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5111, gol no 994. Correto, gol no 994, no portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Gol no 714, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Estabilizado no curso do localizador, 3170. 3170, autorizado o CNLS, agora com a torre, mano, meia dúzia. Obrigado, 8 metros, boa noite. Boa noite. Tá 3170, é a Torre de Salvador. Boa noite, final ILS, passo aí, travou. Boa noite, tá 3170, tráfego avistado, ajuste no 020. Pouso autorizado, pista no 0, senhor vento, tio no 30 graus, com 079, tá 3170. 7 livre pouso, pistão no 0, tá 3170. Gol 1714, decolador 31, chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite, um bom domingo. Bom domingo, senhor. Obrigado. Salvador, muito boa noite, gol no 714, passando 1500 na Puca. Boa noite, no 714, contato radar, subi, mantém o nível 230, mantém a saída. Entendeu, só subiu 230. Mativo, mantém a saída Puca. Ok. Jet 6746, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, 6746. 2.000, chamarei localizador estabilizado, 6746. libera pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette até o portão meia dúzia nesta frequência, tem 3170. Via Alfa Juliette até o portão 3170. Três aprovado, pushback acionamento com 994, chame táxi. Desce para 3 mil pés, agora o número 2 na aproximação, reduza para 1709-5897. Presidente, número 2, reduzindo 1709-5897, agora desce até 3 mil. Afirmo. No 4, chama o centro Recife, frequência 126.85. 126.85, um bom dia e um bom final de semana, um bom domingo. Obrigado, igualmente, tem um bom voo. Obrigado. Localizador visual com a 10, Webjet 6746. 6746, autorizado no LS, agora com a torre no 862. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Webjet 6746, fui LS visual com a 10. Boa noite, Webjet 6746, direto do avistado, ajuste no 020, continue a aproximação, reporte contra a imagem travada 6746. Chamarei 6746. 5897. Gente, 996, número 2, no setor aguarde. Baixado e travado, Webjet 6746. Objet 6746, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus com 07 nós. Ele pôs na 10, Objet 6746. Está estabilizado no localizador, 5897. 5897 autorizado, sinal LS, torrindo no 8612. 186, 5897, obrigado, boa. Salvador, boa noite, é o F5897, tá full LS baixado e travado. Boa noite, Objeto 5897, tráfego avistado, justo no 020, é o número 2 para pouso, senhor. continue a aproximação agora de transição. Afirmativo, assistente número 2, 5847. Copiado o gol no 994, autorizado em Indy Alpha até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 020. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera pistão 0, gol no 994. Gol 1896 no portão 04, coordenação com a equipe de solo, rapaz do Boeing da companhia Livre da Calda, tem nível pushback acionamento, chame táxi, gol no 896. Objeto 6746 no solo aos 40, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, chame pronto para ingresso, taxi Juliette nesta frequência, objeto 6746. Levando à direita, Alfa e Juliette, chama objeto 5897, tráfego avistado, vento 130 graus com 07 nós, ajuste no 020. Pouso autorizado, pistão 0, objeto 5897. Livre pouso, 1020, 5897. ...994, após a passagem do tráfego que pousa, a Lima tem visto no 0, senhor. Portão 5, autorizado pushback acionamento no 606, chame táxi. Autorizado para dar ataque, coordenação em voo 1606. Autorizado Indy Alpha até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 020. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, gol no 896. Polo 606 é a torre? Siga. Polo 606, mantenha a posição por aproximadamente mais um minuto após iniciar o pushback. Vai dar mais um. Objeto 5897 no solo aos 44, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso, táxi foi Juliette nesta frequência, senhor. Gente livre, táxi Alfa, chama para ingressar na Juliette, 5897. Objeto 6746, autorizado ingresso, portão 02. 02. Gol 1994, livre alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 120 graus com 07 nós. Gol no 606, tem condições de iniciar da presente, senhor? Temos, pronto. Livre, chame táxi no 606. Pode esperar, né? 7896, mantenha o ponto de espera. Uno 896 da Gol, retificando, após o início do rolagem do bog da companhia, ele mantém pista no zero, senhor. Uno 994, decolado aos 46. Chama agora o controle Salvador em 120.8, senhor, tenha um bom voo. 208, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito bom dia, gol 994, passa 1500 na Boca Aracaju. Bom dia, gol 994, contato radar, mantém o nível de voo 350, mantém a saída da Boca. 350, fechada a Boca. Segurança, livre ingresso na Juliette, senhor, para o portão 10, objeto 5897. Alterna Força Livre, 4 horas e 30 com 8 meia bora. Oito meia a bordo, 4 e 30, Fortaleza, confirma? Temos. Mil perdões, 8:30, Fortaleza, 4 e 30, é isso? Isso aí. Sim, só um momento, eu coloquei na outra ficha. O gol no 896 tem condições de informar de novo a alternativa e autonomia? O POB 198, correto? Não, POB 198, 40, altera a Fortaleza. 1240 Fortaleza, grato. Gol no 896 tem livre decolagem, pistão zero. Vento 130 graus com 07 nós. O registro agora acabou de descer para 1019, chefe. Do 606 Lima, tem pista no zero, senhor. Pista 96 decolado ao 50, chama agora o controle Salvador em 120, décimo 8 e tenha um bom domingo, senhor. 208, bom domingo, 896. Salvador, gol 1896. Gol 896, contato radar, submantém o nível 370. 370, gol 896, comprou o controle? Afirmo, sobe para 370, gol 896. Gol no 606 na escuta. Certeza. Por gentileza, senhor, confirme o perfil de saída que foi pago. Poucas e pacientes. São